chegamos agora ao episódio 7 da terceira temporada de Agrético, uma barreira impenetrável. Aí da corda, se arruma pro trabalho, tá lá, escova dente, tomando café, se arrumando, botou gravata, botou tudo. Secadorzinho no cabelo, ou melhor, nas orelhas, né? Né, passou lá um secador nas orelhas, tal e coisa. E aí, quando ele tá saindo, dá-se um enfoque no baixo que ele tem no quarto dele. Então, presta bastante atenção, que isso vai ser muito importante. Será que eu reparei mais que a cama dele tava uma bagunça? É cama de macho solteiro, mulher. Você tinha que ver como é que tá a minha cama agora e eu sou casado. Entendeu? Então, é casa de macho solteiro, minha filha. Então, não dá pra fazer muito sério, não. Aí, beleza. É, mas é o clichê, né? O clichê completo. Voltando da abertura, o Raida leva a Inui pra um jantar. Aquele jantarzinho, tipo, jantar de amigo, né? Jantar de colega de trabalho, né? A Inui tá dando mole pro Raida, mas menino do céu, ela tá quase caindo, tá quase dando pra ele ali na mesa do jantar mesmo, né? E o Raida, assim, refratário, né? O desconfiômetro dele total é completamente desligado. Não, o pior é que não é o desconfiômetro, não, filho. Ele até tá percebendo o que ela tá dando pra ele, mas ele tá cagando porque ele quer a Retsuko. Se dizer que ela tá dando mole, essa menina tá tão facinha que só faltava botar uma placa aqui, assim. Me leva! Não, só faltava botar uma placa, me come. Também. É que eu tô sendo mais uma dama. A Inui é uma dama, tá? Não, você tá. É uma dama, a Inui é uma dama, mas eu sou escrota. Tá. É, não, vamos deixar isso claro. Apesar da Inui estar facinha, só faltou colocar neon, uma placa apontando assim, ó, tô disponível, alô? Ainda assim, ela mantém muita pose, muita calma, e ela solta uma ótima, né? Que ele comenta alguma coisa do passado dele de música, ela fala assim, ah, agora eu só toco pra mim mesmo em casa. Foi assim, ó, o duplo sentido. É o triplo sentido, né? O que ela vem com o quádruplo sentido, né? Você aí gostaria tanto de ver você tocando. Oh, kawaii! Aí, beleza, depois disso, sabe-se lá por quê, o Raida tá de novo no jatinho do Tadano pra de novo ir lá pra Hokkaido comer aquela porra daquele lame. Cara, eu qualquer dia Deus vou pro Japão só pra comer esse lame, cara, porque esse lame deve ser bom pra caralho, porque já o quê? A quarta vez que esses filhos da puta vão lá só pra comer o lame. Cara, esse lame deve ser bom pra cacete, né? Eu vou qualquer dia no Japão só pra comer esse lame. Aí, beleza, tá lá comendo lame de novo, lá no Lamen Taiga, né, do Hokkaido. E o Tadano fala, menino, ela falou que quer te ouvir. Ela tá querendo te dar... Ela tá... Como fazer? Ó, vamos lá. Uma referência, todo mundo odeia o Chris. Ela tá muito na sua. Não, ele traduziu perfeitamente. Tipo assim, o que eu estou ouvindo daqui é ela quer ir na sua casa. Olá. Cara, não, é que o pior é o Raida. O que você acha que ela quis dizer com isso? Que ela quer te dar, jumento. Porra. Depois o burro sou eu. Caralho. Eu sou burro, mas tô uma besta, né, ô? Cacete. Ela quer te dar, jumento. Régua. Eu acabei de dar conta que entre as hienas, as fêmeas é que mandam, sabe? Os machos não mandam nada. Isso é verdade. Não mandam nada. Já dizia o Rei Leão. Então, de repente, a hiena faz sentido. Agora começou a fazer sentido, se você pensar por esse lado. Não, o Raida é burro mesmo. Eu já falei, o Raida tá representado pelo ser vivo errado. Ele devia ser uma banana. Tá? Mas aí, beleza. Corta essa cena da bananada do Raida. E o Ryodo chega pra mim, meninas aí. Vocês tocam instrumento? Como é que é? Flauta... Castanhola. Não, eu toco flauta doce, a outra Nossa. Toca castanhola, a outra toca triângulo. E a Manaka toca piano. Olha, viu? Ela toca piano. Ah, eu quase falei aqui que eu toco escaleta, mas eu só sei tirar uma sinopia. Eu toco assovio. Então, olha lá, só isso também. Acabou. Mas aí a Red quer saber. Mas você quer saber se a gente toca instrumento? Por que que Ryodo inventou agora, Donana? O Dito Cujo, nosso amigo da onça, ou nossa onça amiga, né? Diz que as meninas foram convidadas pra uma festival musical. Uhum. Tipo um Woodstock. É o Rockstock. Um É um Rockstock, que é um festival muito popular, muito famoso, e que, bom, se bem que ele deixa claro, né? Alguma banda furou de última hora e elas foram convocadas pra tapar o buraco. Uhum. Só que é um show que se faz ao vivo. Ou seja, elas vão ter que aprender a tocar pra elas evoluírem. Gente, elas são pokémons agora, elas estão fazendo uma evolução de idol grupo para uma girl band. Né? Ah, mas como? O que é que elas vão tocar? Elas já têm instrumentos? Quem arrumou esses instrumentos? Tudo cor de rosinha, tão bonitinho. Mais uma dívida que o senhor Rioldo faz pra banda, né? Cara, a Redsco ficou uma arara. Falou, filha da puta, como é que tu compra um negócio desse sem contar pra chefe da contabilidade? Porra, não é assim que funciona? Não é assim que funciona essa caralha, porra? Ah, já comprei, foda-se. Agora comprei, tá comprado. Se vira aí. Agora se virem pra aprender a tocar. É, te vira aí. Vão ter que aprender a tocar essa caralha. Que agora eu gastei dinheiro, eu não quero saber de mais nada, não. É. Escuta, há quantas semanas elas estão do show? Acho que era o quê? Três semanas? Três, é. Três semanas, isso. Meu, olha, até pra falta de noção tem limite. Gente, você não aprende a tocar um pandeiro em três semanas. E eu não tô desmerecendo o pandeiro, pelo contrário, é difícil de tocar aquilo. A Manaca mesmo chega. Porra, você tá de sacanagem, a gente não vai dar tempo de a gente aprender essa merda. Não quero saber de nada, não. Toca pra aprender, porque a vida de vocês depende disso. Eu até acho que a gente agora vai ter que aprender, né? Ô, Manaca, não, na verdade a gente vai ter que aprender a desviar das pedras que vão tacar na gente, né? Sim, mas ela tá certíssima. Eu vou te dizer, a Manaca ainda tá numa certa vantagem, porque se ela aprendeu a tocar piano, como ela disse que sabe tocar, ela tem mais noção musical do que todas as outras meninas. Isso vai ser mostrado, inclusive, nos próximos capítulos. Mas daí pra passar pro instrumento, porque o senhor Riodo já foi todo esperto, né? Ele botou três das meninas com guitarra, duas com guitarra, uma com baixo e outra na bateria. É óbvio que a Hetsky tá com uma das guitarras. Lógico. Lógico, porque infelizmente as pessoas acham que o band leader é sempre guitarrista. Eu, como fã do Rush, discordo profundamente disso, porque o band leader ali é Gary Lee e é o baixista. É, mas é aquela coisa de que também ela é aggressive Hetsky, né? Você não vai ter uma agressive alguma coisa num baixo, né? Ah, discordo. Mas isso é assunto pra um podcast musical. É, futuramente no Paranerd. Melhores filmes musicais. Ou não? É, ou não, quem sabe? Aí, beleza. Ele inventou essa coisa, botou as meninas ali na frente dos instrumentos, ou melhor, atrás dos instrumentos. Uma foto tá bonita, né? Né? Tá ferrada. Mas aí o que que acontece? A Hetsco tenta, né? Aprender por conta própria, aprender os acordes, né? Os acordes musicais na guitarra, junto com a Manaca. Só que coitada das porcariazinhas, com aquelas mãozinhas de bonequinha da Sanrio, né? Bonequinha com o dedo faltando meio metro de dedo em cada dedo, né? Elas tentam encaixar os dedos nas pontas dos acordes. E a Manaca, caraca, isso não tem limite, isso é tortura, sacanagem. Nerdmaster, eu vou fazer aqui um testemunho. Assim, muitos e muitos e muitos anos atrás, meu irmão comprou um daqueles cursos do Instituto Universal Brasileiro pra aprender a tocar violão. E é mais ou menos aquilo mesmo. Você vê os desenhinhos de onde você tem que colocar os dedos. Eu tentei fazer. E fracassou miseravelmente. Dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Os dedos doem até hoje. Tu tá em trauma disso até hoje. Tenho. E olha que eu adoraria saber tocar baixo. Mas... Ah, mas dá pra tocar baixo. Tocar alto é que é o problema. Aí, desculpa. Aí, o que que acontece? A Manaca e a Etsuko, depois desse ensaio que não deu em merda nenhuma, vão lá discutir as ideias idiotas do Ryodo, né? E a Manaca confronta a Hetsco sobre se ela gosta ou não de ser idol, porque ela parece que não quer ser, mas na verdade a Manaca percebeu muito bem que enquanto ela tá lá cantando, ela tá feliz da vida e fazendo os fãs felizes também, né? Aí corta-se a cena, vamos até o Café Bird, o famoso Café Bird, onde as meninas costumam conversar, né? Gori, Washimi e Aretsuko, né? Só que dessa vez só tá Gori e Washimi. Elas estão, inclusive, numa sincronia danada, que uma mexe no celular, a outra mexe no celular. Uma dá uma cruzada de perna, a outra dá uma cruzada de perna, tá? Coisa de louco, né? Uhum. Aí, então, Washimi, tem falado com a Aretsuko? Sim, de vez em quando eu tô achando ela lá na empresa, falando com ela. Ah, que legal! E como é que ela tá? Tá bem? Tá mal? É, parece que ela tá bem. Então parece que o trabalho dela de idol underground tá rendendo, né? Ah, ela te contou isso? É, claro! Ela é minha amiga, né? Ah, então é, realmente, parece que finalmente tá dando certo e que ela vai se livrar da dívida dela. Ah, ela vai... Dívida? Opa, eu acho que eu falei demais, né? Ela tava com dívida e não me contou! Vamos dar só um minutinho pra dizer, Gori, parabéns, você foi muito Sherlock aqui, você jogou um verde. Não, ela jogou um verde ali do Sherlock Holmes ali, vou te contar um negócio, hein? Foi digno da Dona Fênia com essa aí, hein? Tava quase, já tava vendo que a Gori ia ser também de cosplay lá de Sherlock Holmes, né? Mas aí a Gori descobre que a Hats estava com dívida, desespera-se, e com quem que ela vai chorar as pitangas? Com o parceiro dela, né? Pelo menos parceiro de investigações, que é o Raida. Parceiro do crime. Parceiro do crime. Não, e ela gruda nele, que ele tá indo em direção a um restaurante finíssimo, né? E ela não desgruda nele, nem quando ele dá a dica. Fala assim, ah, eu vou encontrar uma pessoa aqui. Fala assim, nossa, nesse restaurante... Quando você vê... É, sabe, gente, aqueles restaurantes finos? Que você tem cabines... É, cordon le bleu bleu. Cabines privadas, né? Pois é, é um restaurante assim, nesse estilo, então ela... É melhor dizer cabines privativas, né? Porque cabines privadas as pessoas podem pensar outra coisa. Perfeito, cabines privativas. É um pouco meio como em alguns esquemas de karaokê que eu já vi, né? Você tem uma salinha separada, se bem que ali é muito mais... Sim, é, igual a sala de karaokê, só que muito mais chique, né? Porque luxuoso. Eu até falo, nossa, essa sala é grande, é bonita, né? Vou ficar aqui só 15 minutinhos. Ô, Gori, toma vergonha na porra da cara, se toca, eu não te chamei não, caralho. Tô esperando uma pessoa aqui, eu já achando que era... É mulher? Que era Inui, né? É mulher? É mulher? É mulher? É mulher? É mulher? Não, não é mulher. Quem é que o Raida tava esperando no restaurante chique le ble ble? Tá dando. Tá dando, esse tá dando muito o que falar, né? Aí, beleza, então o Tadano chega, começa a conversar, né, sobre a história dele. Mas antes disso, nós vemos a Aretsuko começar a acertar muitos dos acordes. Ela acerta o dó, ela acerta o ré, ela acerta o mi, mas qual é o acorde que é uma barreira impenetrável para os iniciantes da guitarra, Donana? A própria Aretsuko descreve, né, primeiro pela posição dos dedos, e ela não tem, aqueles dedinhos dela curtos, também complica, né? O acorde de Fá é o acorde da tristeza, da dor. Aquele que faz os aspirantes a guitarristas caírem ao chão de joelhos e chorar todas as pitangas do universo. Cara, eu, sacanagem, eu tentei uma vez, que eu tenho uma guitarra aqui que era pro meu filho aprender a tocar guitarra, ele nunca tentou fazer o quê? Eu tentei, só de sacanagem, porque, pô, esse troço do Fá é tão ruim mesmo de colocar... Menina... É uma merda pra você botar os dedos na posição certa. Puta que pariu. Ô troço ruim de botar os dedos na posição certa. Dói mesmo, tá? A Aretsuko não tava fazendo viadagem naquela hora, não. Dói mesmo. É ruim pra caralho de botar. Pelo que eu vi, assim, umas coisas que o meu irmão acabou aprendendo, que ele usou aqueles coisas do Instituto Universal Brasileiro até certo ponto. Uma hora ele pegou um professor, uhum, pra se aprimorar um pouco. Então eu... Hoje ele assassina um pouco, assim, o João Gilberto, umas coisas básicas. Mas assassina essas... o João Gilberto, é ótimo. Você consegue fazer os acordes em mais de uma posição. Então deve ter alguma posição de Fá mais fácil. Mas essa que ela estava mostrando é a básica. Né? É aquela primeira que você aprende. Se você conseguir chegar nela, provavelmente você vai chegar nas outras. Né? Aí beleza, então tá lá sofrendo horrores com a porra desses acordes. Enquanto isso, a Gori se mete no jantar de amigos do Raiden e do Tadano, né? A Gori mostra o aplicativo de casamento pro Raiden, obriga ele a se inscrever no aplicativo, né? Enquanto tá dando, olha, um aplicativo legal, deixa eu dar uma olhada nele. E ele resolveu investir no aplicativo da Gori, pra alegria da dona Gori, que queria o investidor pronto, não podia arrumar um melhor do que o Tadano, porque ele finalmente tá dando dinheiro pra todo mundo. Assim, do ponto de vista de receber apoio, ela recebeu um apoio amplo, geral e restrito. Né? Ele reescreveu o código, conectou com o Enio, fez melhorias para o algoritmo poder fazer a conexão entre duas pessoas diferentes, né, e possíveis matches. É, e ainda falou a palavra mágica. Falou assim, não, você me deixou brincar com o seu coisa aqui, você nem quis esquentar que eu vou deixar... O uso do Enio de graça, servidor de graça. Isso. Aí, nesse meio tempo, a gente vê a Retico esfolar os dedos dela na tentativa de fazer o acorde de Fá. E ela realmente, vamos dizer, meio que desiste dessa porra. Cara, não dá. Sozinha não dá. Vou ter que arrumar alguém pra me ensinar. Mas quem é que eu conheço que sabe tocar instrumento? Quem será, né? Será que por acaso eu tenho um amigo da família Canídia que toca baixo em uma banda e que pode me ensinar a tocar guitarra? Não que tocar guitarra e tocar baixo seja a mesma coisa, mas foda-se, né? Ela não sabe a diferença, né? Ela não sabe. Ela não sabe. Ela não sabe. E pra quem que ela decide pedir ajuda, Donana? Pra quem? Nosso amiguinho Raida. Detalhe, gente, que o Tadano e a Gori, até mesmo qualquer pessoa com bom senso, né? Vai fazer ele dizer, olha pra Inui, ela tá dando mole. É, falando em olha pra... Ela tem todo o potencial de ser o amor da sua vida. Né? O que ele faz? Não, ele chegou a convidar. Chegou, não, ela pegou. Isso, né? Ele pegou no telefone. Inui! E aí? Tá fazendo o quê? Porra nenhuma? Eu também. Quer passar lá em casa? E assim termina o episódio 7. Com o Raiden tomando a porra de uma decisão. Inferno. Aleluia!